dois, três, vai. Debaixo do céu, o mano é cruel, é sem compaixão, amor, solidão. Tá sujo, tá sujo, queria outro mundo, bem diferente, minha mente, um escudo. Liberdade acima de tudo, não nasci pra ser preso, eu juro. Quero um futuro com tudo de bom, bom sucesso eu faço questão. Sei que meus versos atingem corações, e militei em várias ações. Por mim, por nós, por gente nossa, nossa. E conquistei, eu sei quem de mim gosta. Longe da farda, de toda farsa. Palavra falsa provoca mágoa. Coloca em xeque, xeque, xeque mate. Tá perdido, confuso caráter. Palma a palma, é nós, tamo junto. Cara fechada, nem caça assunto. O coração do homem bomba é aquilo. Nas mazelas revela sinistro. Inteligência é como um livro, compartilhada, aguça o instinto. Revolução ainda é preciso. Nem todo mundo está sorrindo. Vão dizer que errei. Vão dizer que errei. Quando o Tim Maia cantou azul da cor do mar, meu coração disparou, pensei que ia parar. Quando o Roberto falou da estrada de Santos, fiquei em choque, nem tanto. Raulzito gritou, viva, viva, viva a sociedade alternativa. Jorge Ben, salve, salve Jorge, eu também sou cavaleiro forte. As ruas sabem de onde eu vim, mas só eu sei pra onde quero ir. Viva Tom Zé, viva Elis, Marisa Monte me faz feliz. Arnaldo Antunes, o pulso ainda pulsa, meu calibre há tempos recruta. E eu não sou professor de nada, sou aprendiz dessa vida, me basta. Sério,